minha vida é só uma, que se divide em duas, ou em muitas pessoas. Sei que o meu tempo é tão curto, não dá espaço pra nada, pra dedicar a você. Trabalho me esconde de você e de todos que gosto de ter. E agora você vem me dizendo que já está me perdendo e que não vai suportar. Você vem me dizendo que já está me perdendo.